Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. John Lennon, um dos integrantes do famoso conjunto inglês, os Beatles, alimentava um certo idealismo. Sonhava, talvez, pudessem ele e seus companheiros promover uma revolução pacífica pela música, promovendo uma mentalidade mais liberal, menos preconceituosa, a favorecer a fraternidade entre os homens. Isso ele deixa bem claro numa das composições mais famosas do grupo, em que nos convida a usar a imaginação. Imagine, nenhum paraíso em cima, nenhum inferno embaixo. Sobre nós apenas o firmamento. É fácil se você tentar. Imagine todos os homens vivendo a vida em paz. Imagine que não haja países, nenhuma pátria pela qual você tenha que matar ou morrer. Não é difícil de fazer. Imagine todos os homens vivendo o dia de hoje. Imagine que não haja propriedades, nem necessidades, nada de ganância ou de fome. Apenas a fraternidade entre os homens. Imagine todos os homens compartilhando o mundo todo. Você talvez diga que eu sou um sonhador, mas não estou sozinho. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo todo viverá como se fôssemos um só. Uma das marcas registradas do grupo em atitude contestatória eram os cabelos compridos, rompendo com a tradicional imagem masculina dos cabelos bem aparados. Numa entrevista famosa que praticamente marcou o fim dos Beatles, no final da década de 60, Lennon dizia amargurado: todos nós crescemos um pouco. Houve mudanças. Estamos menos reprimidos. Mas o jogo continua o mesmo. Os poderosos continuam fazendo o mesmo tipo de coisa. Vendendo armas. Matando inocentes. O povo continua vivendo miseravelmente. As coisas continuam como eram antes. O sonho acabou. A única diferença é que hoje eu estou com 30 anos e uma porção de gente usa cabelos compridos. Lennon não foi o primeiro idealista a sonhar a construção de um mundo melhor. Antes dele, muitos pontificaram nesse mistério. E foram até bem mais firmes e coerentes em suas iniciativas, legando à humanidade exemplos inesquecíveis de dedicação ao bem. E ninguém elevou tão alto esse ideal. Ninguém trabalhou tão intensamente por sua realização no mundo quanto um jovem galileu, que foi um cantador também, mas exatamente foi um poeta de Deus, a exaltar a grandeza do Criador na musicalidade de seu verbo sublime, na beleza de suas lições inesquecíveis. quando ele falou do alto do monte, compondo o mais belo poema da humanidade,